com vocês agora, Escola em Ação. Hoje, 10 de novembro de 2016, de 10 às 17 horas, no auditório da 8ª SRE de Conselheiro Lafayette, juntamente com a Secretaria de Educação, está sendo realizada a primeira capacitação de rádio escola para professores, funcionários e alunos, visando implementar e aprimorar o rádio como ferramenta pedagógica. Termina aqui mais uma Escola em Ação. A Rádio Escola apresentou mais uma Escola em Ação. Criação: Maria Sônia, Lidiane, Andréia, Cida, Daniela, Rose, Nádia, Anadeia. Locução: Daniela.